crucificado numa cama com tudo e nada pra fazer. Essa me fez lembrar você. Qual foi? Liberdade perdeu a graça. Caiu a ficha. Fez ver a falta que faz tudo aquilo que sempre tinha. Chapéu vem do mapa na ausência, escreveu que não leu. Antes só tento ser pai, há um tempo nem me sinto eu. Onde as selfies não registram. Fuga do Zé Ninguém. Que te rotula, finge drama enquanto cê finge tá bem. Precisou ficar na pior pra se lembrar que na real se importa. A vida é troca. Comece a dar o que cê sente falta. Dizem que só se dá valor quando perde é quem. Acho que me perdi, sinto minha falta. Gratidão não é frase bonita em status com fotografia. É cuidar de quem já cuidou de você um dia. Tá confuso? Volta ao local de origem, é importante. Quanto não se conhece o inferno, o paraíso nunca é o bastante. Não espera ser tarde demais, espera as cabeçadas te crucificar na cama. Cordões e status são armaduras, mentiras e veja quem realmente te ama. Prioridades são prioridade, a salvação é todo dia, louco, vai por mim. Tudo é passageiro nessa vida e só os do começo é que fica no fim. De tal de se ser aquilo, de ser foda-se. Quando me vê, cês atravessa a rua. Sempre agrada, mas é sempre clara e cristalina a caminhada. E basta Deus de testemunha. Que ele perdoe minha ingenuidade ter botado fé. E aberta a porta da minha casa pro mapa de Zé. E hoje pra falar mal do Cê, até quem se odiava da mão. Só não lembro dos meus bagulho ter a mão desses cuzão. Ser chamado de arrogante na boca dos bicos. Maior indício de crescimento. A satisfação do parasita é te ver no seu nível normal. Reduzir o que é seu por merecimento. Enfim, é quente mesmo, juiz mais justo é o tempo. E o medo da opinião dos outros é pior escravidão. Pô, cê tá crescendo ou cê tá morrendo? Não existe meio termo, estabilidade é ilusão. Não espera ser tarde demais, espera as cabeçadas te crucificar na cama. Cordões e status são armaduras, mentiras e veja quem realmente te ama. Prioridades são prioridade, a salvação é todo dia, louco, vai por